Capcom Zero Tutu Heavy with you. Portugal Zero Tutu. Aqui é line up and take off, runway 10, wind is 150 degrees, 10 knots, Canadian 015. Clear, line up and take off. Before take off, runway 10, Canadian 015, Portugal 022. Gente, reduza para 230 nós, tráfego que o precede na aproximação, 12 horas, 10 milhas, com 250 de velocidade, passando 080 para 4000 pés, Airbus 320. Gente, reduzindo para 230 nós, gol 1645. O 645 autorizado a descer até o nível de voo 050. Na 6143, desça para 2000 pés, sem restrições, ajuste no 095. Autorizado, final do procedimento ILS X-Ray. Da pistão no 0, reposta autorizada. 2000 pés sem restrições, na 6143. Autorizado, para onde, Duna? Autorizado, a senhora 6143. Qual zero Tutu, Airbone 30, contact now, solo control frequency 120 decimal 8. Qual zero Tutu, saldo tá? Salvador, boa tarde, Portugal Zero Tutu. Portal Zero Tutu, contact saldo control fixo 120 decimal 8. Comere 15, gol 1645. Portal Zero Tutu, with you. Portugal 022, radar contact, mom depend climb flight level 390. Climb flight level 390, Portugal 022, and request final 370. Roger, stand by. Stand by. Sugar 022, vector to avoid traffic, sun rising, head 015, after crossing flight level 080, fly direct to Kobibo. Okay, I'm flight heading 015, after passing flight level 080, proceed to Kobibo. Dono 645, reduza para 1809. Gente, para 1809, gol 645. Sugar 022, climb direct D-loop. Direct to D-loop, recebido. Delta, India, Lima, Uniforme, Bravo. Ok, D-loop, Delta, India, Lima, Uniforme, Bravo. Portugal 022, obrigado. No 645, vetoração para o sequenciamento, curva direita na proa 225, está limitado pelo localizador. Aqui, direita 225, limite ao localizador, opção 0, com 645. Lugar 022, climb until flight level 290. Climb flight level 290, Portugal 022. Papá Romeu, Lima, Lima Alfa, vetoração para o sequenciamento, curva à esquerda, na proa 360, está limitado pelo localizador. Esquerda 360, deixa eu... Lima, Lima Alfa. Gol no 645 para o curso localizador, curva esquerda proa 155, reporte estabilizado. Esquerda 155, chamar estabilizado, gol no 645. Nada, sinal 6143. Ele é 6143, completo final dos procedimentos, transmissor em Salvador, frequência 118, decimal 95. 895, boa noite, 6143. Boa noite. Gol no 645, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILF X-Ray da pista 10, reboto estabilizado. Para 2000, chama autorizado X-Ray, chama estabilizado, gol 645. Papá Romeu, Lima, Lima Alfa, para o curso localizador, curva direita, proa 060, reboto estabilizado. Direita 060, bateu 50. Desce até 4000 pés, Papá Romeu, Lima, Lima Alto. Para 4000, Lima Alto. Portugal 022, call Recife Center 125.45, if unable 126.85. 2445, 2445, if unable 120.85, Portugal 022. 125.45. 125.45. Obrigado. Afirmo. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado. Final do procedimento ele é efetuado. A pista no 0 é passabilizado. Para 2.000, interceptando o curso longo. De mal. É 143, no solo 39, direita, liberando, chame o solo 21, décima 9. Direito 219, é 143, boa noite. 645, complete final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Levante 95 para a Torre, gol 645, até logo. Composto. Obrigado. E Salvador, boa noite, gol no 645, aproximação final, pistão no zero, passando Índia Serra. Boa noite, gol no 645, tráfego avistado, chefe de trem de pouso, vento 150 graus, 129, ajuste no 05, pouso autorizado. Teve pouso, passado travado, gol 645. O azul 278, próxima parte 010, pronto, muito boa noite, Tony. Boa noite, azul 278, ao atingir, mantém o ponto de espera. Inicialmente dois tráfego, aproximação e NS, pista no zero. 7, vai manter o ponto de espera, o azul 279. Poderia confirmar o vento por voo 945? 250 graus, 109. Obrigado. Good evening, go 1966. Go MAD 1 arrival, passing flight level 230 to flight level 150. Information, Victor. Go 1966, go MAD 1 arrival, descend flight level 080, KNH1015. Descend to flight level 080, KNH1015, go 1966. Apollo meu Lima Lima Alpha estabilizando. Já tinha informado que tinha estabilizado. Aproximador é seu, ok? Confirme. Eu tinha informado que estabilizei o curso longo e agora já está 2.000 a 7 milhas. Bem, como é o final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Papá Romeu, Lima, Lima Alfa. Ok, Lima Alfa. Torre, Lima, Lima Alfa. Papá Romeu, Lima, Lima Alfa. Sente o tráfego avistado, sessão de pouso. Confirme o vento. Pulou 40, 140 graus com 10 nós. Ok, passa do externo, posições visuais para o cancelamento, após a direita da 1 ao 7. Final. Comandante, modificado de instrumento para visual, aos 4-3, autorizado o circuito pela direita no 7, chama o final checado. Estamos aí, 27 no 8, pista 1-0, alinhar e manter. Alinhar, manter 1-0, azul 27, 9, pregado. Ouro 645, solo aos 4-3, direita via Fox Trot, 1-2-1-9. Foxtrot 1219, o nome é... Correção, já ultrapassou a Foxtrot, estou liberando na última na Golf, e só 1219. Última na Golf, 1219. Zemaço na base pela direita da 197, mantém baixo travado. Já travado, pista 197, vento no 40 graus, 109, pouso autorizado. Papá Romeu Lima, Lima Alfa. É, Lima Alfa. Pouso, pouso. Funcionamento após o pouso, Lima Alfa. É, 45, era Lima Alfa. Vento 1-40 graus, 1-09, rotina 2015. Negócio, alta já. Direção 279. No 8, decolado aos 4-6, chame o controle agora, frequência 120, decimal 8. 208, obrigado, 2-7-8. Olha, Salvador, boa noite, azul 2-7-8. Azul 2-7-8, contato radar na decolagem, via saída PUCA, submantenha nível de voo 350. Via PUCA 350, azul 2-7-8. Papá Romeu Lima, Lima Alfa, no solo, aos 4-7, táxi autorizado, Aristar, ou 4-5, frequência livre estacionar, boa noite. 1960, descend flight level 050. Descend to flight level 050, go 1966. Descend to 2,000 feet, clear ILS X-ray, runway 10.7. Descend to 2,000 feet, clear ILS X-ray, runway 10, report stabilized, run go 1966. Continuation 015. Clear for takeoff, runway 10, Ocean S-6, 201. 2545, alterna 2085, azul 279. 6201. Firm, Hertz 55. Salvador Control Frequency 120 decimal 8. Have a nice trip. 1208, detect 6 and 201. Six confirm presence, Roger. Heading 060, go 1966, flying Duna. Roger, report established, go 1966. Report established, go 1966. Salvador Departure, good evening, Oceanetic 201, passing 2600 feet, coming regular 380. Oceanair 6201, radar contact on departure, climb pressure level 380, Sambo 1 departure. 380-1-1-6-201. Romeo Delta Charlie Golf. Romeo Delta Charlie Golf com a sua identificação. Papá Romeu Delta Charlie Golf, acione código transponder 5253. Papá Romeu Delta Charlie Golf, contato radar 76 milhas, noroeste do BR de Salvador. Chama em controle a 40 milhas de Salvador. Meu Delta Charlie Golf, descida a critério, não há tráfego do conhecimento do controle no setor. Exato. Stabilize runway 10, ILS X-ray, go 1966. Go 1966, public final, Salvador Tower 118.95. 118.95, go 1966. Correction, 6201, request. Go ahead, go, Oceanair 6201. Request heading 210 to avoid weather. 210, confirm miles? For about, let's say, 40 nautical miles. 40 miles, roger. Clear this base, Oceanair 6201. Roger, we are clear, 6201, Oceanair. 66, stabilize, ILS X-ray, runway 10. 01966, clear to land, runway 10, wind 140 degrees, 129. Clear to land, is runway 10, go 1966. Papatango Oscar, Papá Golf, contato radar, 77 milhas, noroeste do VOR de Salvador, ajuste na 095, chame o controle a 40 milhas de Salvador. Afirmo. 16201, we are clear of weather. Roger, Oceanet 6201. Air 6201, contact Recife Center, frequency 125.1, alternate 128.35. 125.1, 128.35, 6201, have a good day. Torre Salvador, gol 1869, ponto espera, tá pronto. 1869, LL decolar, pista 10, vento 9,05, controle Salvador 208. 208, obrigado. Fala. 1869, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para nível 360. Sente, Arbor 1 para 360, gol 1869. Controle, teria algum tráfego a oeste de Salvador? Entrei na aeronave. Oscar Papa Golf, tráfego 9 horas, 0,6 dúzia de milhas, no, passando o nível 070, mantendo o nível 080, corrigindo, é um Papa Bravo, 6 Bravo. Delta Charlie Golf, controle. Tráfego 3 horas, 0,6 dúzia de milhas, mantendo o nível 090. Passando o nível 095, corrigindo, é um Charlie 402, com o mesmo rumo. Paciente, vai manter o 095, aeronave? O mesmo está em descida, descida a critério. Paciente, vou segurar aqui no 075 aqui. Próximo superado, mantém descida. Sim. Se possível, me fala. Delta Charlie Golf, o informo que está sendo ultrapassado pelo tráfego informado. Obrigado, Carita. Seu Charlie Golf, confirme se está visual para modificação das regras. Charlie Golf, controle. Você não se escuta, controle. Confirme se está visual para modificações das regras. Ah, vai manter isso também. Cliente. Charlie Golf, vou indo pra onde é Yaman? Vou inicialmente na proa da posição Aman. Para Delta Charlie Golf, como que a gente tem conhecimento da, do procedimento de chegada da, em Salvador? Centro semi-autorizado já por adição. Por favor, tem 40 milhas para prosseguir. Oscar Papa Golf, desça para zero, o nível 050 na Star Amanda. 050 na chegada Amanda. Delta Charlie Golf, a pro ideal para Aman, a 135. 135, obrigado. Uno 869, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 1. Centro, vai chamar Recife agora em 126, alterna 128, 1. Delta Charlie Golf, desça para o nível 060. 060. Acho que o Papa Wolf desça para 4.000 pés. Mas Capitão Golf, Kennedy na 015. Desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista 1-0, reporte estabilizado. 1-0-1-5 para 2000, autorizado ILS, separado estabilizado, Golf. Delta Charlie Golf, desça para 4 mil pés. 4 mil, 1015? Afirmo, 1015, Delta Charlie Golf. 1015, Charlie Golf. Val 34. Autorizado, Vana, para o estoque, Delta Charlie Golf. Maravilha, obrigado. estabilizando, logo a live. Pode ficar para Golf, chame torre 118, decimal 95. Olha lá, quero passar Golf. Por favor, pouso na pista 1-0 ou no 7? No 7, autorizar. Procedimento IRS, sexo e pista 1-0, reporte estabilizado. Ok, 2-0, reporte para estabilizar no lá, fica de bom. Acelera e decolar, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0-9. E decolar, pista 3-8-9-7, caso seja no 0. Papagolf Cibra, visual para o cancelamento, base pela direita. Oscar Papagolf, plano instrumento cancelado 23, base pela direita, pista 1-7. Bom, vai para o hangar da Aerostar. Sim. Salvador, 1645 da Gol, ponto de espera da 10 está pronto. 1645, olhar e manter, pista no 0. Ali mantém na 10, 1645. Posto autorizado, pista 1-7, vento no 4-0 graus, 0-9-9. Posto Boa noite, 3897, decolou, passando 2 mil pés. 3897, contato radar na decolagem, suba via saída São Vono para o nível 320. São Vono 320, 3897. Cidade Boaleda, 3897.